anjo vem medir o templo de Deus, onde vamos adorar. As vozes do céu proclamam com poder: os reinos do mundo a ti vão se entregar. Testemunhas vestidas de luz profetizam com fogo o céu a fechar. E quando a vida entrar, grande temor, os que habitam a terra se porão a Português e worship, acorde guitarra, piano, 72 BPM.